a banana carola, enquanto no resto do mundo anda tudo acarolado. Confusão, andam todos a porrada com quatro pedras na mão. E este disco é dedicado a todos aqueles que andam nos a dar música: Marco Paulo, Zé Malhoa, Roberto Leal, Gina Maria, Lourdes Rezende, Antônio Mourão, Simone de Oliveira, Vasco Rafael, Lenita Gentil, Gabriel Cardoso, Paula Ribas, Toninho de Mato, Chico Zé, Antônio Calvário, Arthur Garcia, Guino Meira, Carlos Guilherme, Ana, Cidália Moreira, Afonsinhos do Condado, Vitor Espadinha, Alexandra, Maria Zé Valério, Paco Bandeira. Pintei meu carro de amarelo, pois amarelo é o que existe de mais belo. E na porta, que coisa rica, pintei meu nome e a águia do Benfica. Não me acusem de ser piroso, pois ser piroso cada vez é mais gostoso. O cabelo com patilhas pra fazer um figurão, e vou pra discoteca com sapato de tacão. Estatuto de piroso, aqui glorifico, e tem um pinguinho, pego figurino. E no vidro do meu carro, com bom gosto a toda prova, tenho peso com ventosa, pantera cor-de-rosa. E no vidro do meu carro, com bom gosto a toda prova, tenho peso com ventosa, pantera cor-de-rosa. Sem controle, já perdi todo o controle. E vai um opo badaró. E agora vai um é. Deixa de história, mas que chatice. E vamos todos dar um viva pirosice. A mini saia, tão singular. Da mulher gorda fica. Música, violinos.